já já voltamos com muita música e informação para você. Está sintonizado na Rádio Cidade AM 770 kHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor para você. Você está sintonizado na Rádio Cidade AM, 770 kHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, uma rádio afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor para você. Esta é nossa Rádio Cidade. Rádio Cidade AM, 770 kHz. Ouça a Rádio Cidade AM no seu celular, www.cidadeam770.com.br. Olha só que maravilha, tá ficando bonito, hein? Seu João, só faltou agora pintar a parte de cima pra ficar show de bola, hein? Tá, doutor, mas esses fios de luz aqui... Se liga! Cuidado com pinturas próximas da rede elétrica. Se liga, da sua segurança, a gente não desliga. Para mais dicas de segurança, acesse copel.com. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Chegou a hora de confirmar a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá, Tubarão! Esta sexta-feira, dia 30, direto de Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, Cruzeiro e Londrina. Transmissão ao vivo aqui pela sua Rádio Cidade Band. Rádio Cidade. Pensando em presentear alguém especial de forma inesquecível? Então você tem que conhecer a Agnus Dei. Personalização 3312-9299. Canecas, almofadas e camisetas. O menor preço, a melhor qualidade. 3312-9299. Caneca de porcelana, almofada 40 por 40 ou camiseta branca personalizada. Só R$ 28,00. Personalizada com sua foto, mensagem ou paisagem. Ligue agora para Agnus Dei Personalização 3312-9299, Cambé, ou a 99651-3330. O cartório Otávio Cesário está sempre em busca do melhor e coloca à sua disposição escrituras públicas e procurações digitais através do ultramoderno sistema e-notariado. Agora, de onde você estiver no Brasil e no mundo, você poderá fazer a sua escritura pública e procuração digital com o cartório Otávio Cesário. Sem sair de casa pelo seu escritório. Seja bem-vindo ao mundo digital. Cartório Otávio Cesário, 8º Tabelionato de Notas, Rua Belo Horizonte 820, fone 3324-7718, Londrina, Paraná. Você quer sorrir com qualidade? Venha conhecer a Sorri Fácil em Cambé, na maior rede de clínicas próprias do Brasil. Você conta com implantes dentários, aparelhos invisíveis, além do diagnóstico por raio-x panorâmico. Assim, você faz o seu exame e seu tratamento em um só lugar. Agende sua avaliação 3020-8118 e não perca a chance de sair com um sorriso novo. Rua França 251. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. RT João Nicolosi. CRO/PR-29034. Aqui a informação e a música não para, já estamos de volta. Cidade AM, relembrando o sucesso.